A psicologia é o futuro agoniante. Todos e o todo é mente. Ninguém se enxerga, eu mastigo de boca aberta. Tenho coragem, eu posso ser eu. Acordei, penteei o cabelo como sempre quis. Andei, gritei as palavras que sempre quis ouvir. Nem esperei, nem pedi, fui lá e mesmo fiz. Seja feliz. gritando em cima de mim. E eu só estou gripado. Ouço os gritos são para me ferir. Mãe, tente entender meu lado. Olha, pegue meus óculos. Você abriu cortina do nada. Mãe, que medo do ontem tentando fazer café. Ela nem a me ajudar. Hoje parece que quer me ver mais longe. Só falta dizer tchau. Vai logo, tchau. Gritando em cima de mim, e eu só estou gripado. Ouço os gritos são para me ferir. Mãe, tente entender meu lado. Olha, pegue meus óculos. Você abriu cortina do nada. Mãe, que meu dedo ontem tentando fazer café. Ela nem a me ajudar. Hoje parece que quer me ver mais longe. Só falta dizer tchau. Vai logo, tchau. Vai logo, tchau. Falamos tudo bem, só pra consolar. está. Seja como for, dói também. Como é o nada aqui agora? E o agora não tem. Dói só de lembrar que o tempo não vem. Horas e horas perdidas fazendo o que não faz bem. Dói só de lembrar que o tempo não vem. Horas e horas perdidas fazendo o que não faz bem. Seja como for, não tem saída. É se entregar ao além. Como é o nada aqui agora? Agora. E agora. De amor dói também. O infinito assusta. Seja como for, dói também. O infinito assusta. Thank you. Domingo tem chuva, eu não vou levantar. Dia 5 tem dinheiro e sai pra dançar. Tem dia bonito e dia de chorar. Tem gente pequena que não tem que se preocupar. O dia tem almoço e é hora de brincar. Tem dia que eu sonho e não consigo lembrar. Corro e corro, mas não saio do lugar. Tem dia que a polícia vê o ladrão roubar. O dia que o palhaço fez a plateia chorar. O dia que o cachorro vê o gato passear. Domingo é dia de ir pra igreja rezar. Tem gente que ora e tem que não acredita. O dia que a galinha foge da ferida. O dia que o espírito fala e não revela. Tem muitos dias, tem dia pra tudo. Tem muita gente ignorante pra burro. Tem a cabeça fechada pro mundo. Hoje filosofia, mas não gosto da matéria. Um doido me falou da dialética. Ele correu e eu gostei da ideia. Tem gente que só pensa em trabalhar. Reclama, reclama e reclama da vida. Ganha dinheiro e não